Portal do Arrocha. Milorde, apaixona coração. Me ama ou me larga de uma vez. Vencer amor ou vira logo ex. Agora é tudo ou nada. Me deixa ou me abraça. Me prende ou me solta. Fica comigo ou vai embora. E sem você meu peito chora. Já me deixou contando as horas. Eu vou tentando disfarçar, mas como não lembrar? Se quando eu vou tomar um banho e ligo o chuveiro, é só olhar pro lado e vem o desespero. O seu shampoo aberto aqui na prateleira e as rosas que ficaram na nossa banheira. Foi a noite de amor da despedida e as rosas que murcharam com sua partida. O seu perfume está em cima da pia. O quarto é tão grande e a cama vazia. Me ama ou me larga de uma vez. Vencer amor ou vira logo ex. Agora é tudo nada. Deixa ou me abraça, me prende ou me solta. Fica comigo, vai embora. E sem você meu peito chora. Já me deixou contando as horas. Eu vou tentando disfarçar, mas como não lembrar? Se quando eu vou tomar um banho e ligo o chuveiro, é só olhar pro lado e vem o desespero. O seu shampoo aberto aqui na prateleira e as rosas que ficaram na nossa banheira. Foi a noite de amor da despedida e as rosas murcharam com sua partida. O seu perfume está em cima da pia. O quarto é tão grande e a cama vazia. Eu vou tomar um banho e ligo o chuveiro. É só olhar pro lado e vem o desespero. O seu shampoo aberto aqui na prateleira e as rosas que ficaram na nossa banheira. Foi a noite de amor da despedida e as rosas murcharam com sua partida. O seu perfume está em cima da pia. O quarto é tão grande e a cama vazia. De uma